iludido com a vida, sem ter o que fazer. Se perdeu na ilusão de ser feliz, machucou o coração. Os teus sonhos se perderão com a falta do que sonhar. O teu sorriso já é coisa do passado, mas já é hora dele voltar. Você precisa acabar de uma vez com esse medo. Para ser feliz não tem segredo, tem que se entregar a Jesus. Você precisa acabar de uma vez com esse medo. Para ser feliz não tem segredo, tem que se entregar a Jesus. Oh. É, se você permitir, Jesus Cristo vai em ti agir. Tudo aquilo que você errou, Deus perdoou, pois o seu nome é amor. Os teus sonhos já voltarão, e você pensa em realizá-los. O teu sorriso já é uma realidade. Quem se entrega a Jesus é feliz de verdade. Você precisa acabar de uma vez esse medo. Para ser feliz não tem segredo, tem que se entregar a Jesus. Você precisa acabar de uma vez com esse medo. Para ser feliz não tem segredo, tem que se entregar a Jesus. Você precisa acabar de uma vez com esse medo. Para ser feliz não tem segredo, tem que se entregar a Jesus. Você precisa acabar de uma vez com esse medo. Para ser feliz não tem segredo, tem que se entregar a Jesus. Tem que se entregar a Jesus. Se entregue a Jesus.